dá dinheiro. Valei te traz, beats, boas, beats, hits, tricks, topo padrão, poder e um alto requinte. Veja quanto vale o show em SP selva de pedra. Valor da sua postura, traição, 30 moeda, pega. Inveja cega, o trunfo dos comédia. Aqui é puro sangue, tipo um tanque na frente da guerra. Corre que é selva, o céu é o limite. Um cofre, um malote e uma dinamite. Estouro é ouro, 18K, no pescoço luxo cabuloso, lagosta no almoço. Nunca é pouco, a brisa e o martini, estilo super cine, o astro e o seu novo beat. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer. A lata pintada de red em cima de 4 Pirelli. Envolve de 17, o painel ela é sexy. Diamantes, gargantilhas, garrafas e gasolina. Mina que te estiga, titio. Ela cena de lingerie de seda. O bolso nunca tá vazio e é isso que ela deseja. Banco, espetáculo, champanhe e cigarro. Prazer não é amor, né, tio? Cê tá ligado? Dores e amores, mulheres e motores. Visa Mastercard, desfruta vários sabores. Gastar horrores, retribuir favores. Esbanjar e ostentar, ganhar pra depois gastar. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer. O PIB da quebrada em alta cotação da sul, não baixa aquilo que cê quer. Meu chapa tá moscando, mete marcha, o som bate nas caixas. A pista agita e chapa, estilo formigueiro, parceiro. Na cena sem dublê, gangsta. Deixa estar, deixa o jogo rolar. Lojas e grifes, boates e boutiques conquistaram o mundo inteiro, tio. Investir no CRA é óbvio. Cifrão, amor e ódio. Medalha, corre, é pódio. Patinhas como sócio. Eu não saí do trilho. Pra manter o brilho, o cara em frente ao espelho. Dinheiro. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Meu rolê de plaquê pra bancar meu prazer. Dinheiro é foda, tá bom de fazer, lá de mão com ela. De olho vermelho, mano, do espelho quer.